semana eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça. Chegou a dar seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Olha o balanço, vem. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te pegar o Ramonzão. É, meu bebê. Mas não posso imaginar se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Falo, digo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras que negaram meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida. Só quero ouvir você dizer que sim. Vem! Diz que é verdade e tem saudade, que ainda você vê. Ai, bebê! Diz que é verdade e tem saudade. Diz que é verdade e tem saudade. Diz que é verdade e tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Ai, bebê! É isso aí, alegria!